Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu coloquei aí online um texto especial para esta aula, onde eu achei que eu devia explicação sobre um determinado ponto, que é o do caráter sistemático ou não da exposição filosófica em geral, e também do caminho seguido neste mesmo curso. Eu vou ler o texto e comentá-lo. Depois, na segunda parte, se houver oportunidade, eu gostaria de fazer o mesmo com um texto do filósofo Bertrand Russell, do livro Impacto da Ciência na Sociedade. Também não sei se nós conseguiríamos chegar ao fim do capítulo. São 16 ou 17 páginas aqui. Bom, veremos isso. Então, eu vou começar lendo aqui o texto. Amigos e inimigos cobram-me a exposição sistemática de uma filosofia da qual espalhei uma parte em fragmentos orais e escritos, e a outra parte conservo implícita, em formato de entrelinhas, confiante na capacidade hermenêutica ou divinatória de quem tem alguma. Os primeiros fazem essa exigência porque acham que seria bom explicar mais organizadamente um pensamento no qual vislumbram algo de valioso sem poder enxergá-lo de todo. Os segundos fazem-na para provar que não sou capaz de atendê-la. Ambos têm razão, mas estes têm mais. Não tenho o menor talento para fazer algo que creio firmemente que não se deve fazer. Desde o início da minha aventura de estudioso, estou persuadido de que a sabedoria ideal a um tempo móvel e derradeiro da filosofia não consiste em verdades gerais cristalizadas em fórmulas doutrinais repetíveis, mas na apreensão do sentido universal das situações particulares, únicas e concretas vividas pelos seres humanos reais. Na esfera moral, isso é de uma obviedade exemplar. O homem bom não é aquele que sabe de cor os mandamentos, mas o que sabe transmutá-los em decisões e ações acertadas no meio das exigências confusas e pressões contraditórias da existência imediata, onde muitas vezes eles se tornam irreconhecíveis ou assumem, ao menos em aparência, um sentido paradoxal. Igualmente, na estética, não há princípios gerais capazes de dar conta, por si sós, da variedade desnorteante de formas imprevisíveis que a experiência da beleza pode assumir, às vezes até sob a camuflagem do feio, do disforme e do monstruoso. O senso estético consiste na capacidade de apreender a unidade da beleza por trás dessas formas, mesmo sem poder condensá-la em princípios gerais. Por que não se daria o mesmo nas disciplinas filosóficas mais altas e de índole puramente teorética, a metafísica e a epistemologia? Não há sistema metafísico que, bem examinado, não revele alguma contradição interna ou um descompasso com a experiência. Não há nenhum cujos erros não forneçam, em compensação, sugestões inspiradoras para a abordagem de mil e um problemas de metafísica que brotam da experiência real. Como não pode haver linguagem totalmente literal e sem ambiguidades, sempre resta, na leitura das grandes obras de filosofia, a possibilidade de interpretar simbolicamente algo que no sentido literal está manifestamente errado, e assim fazendo remontar à percepção originária de uma verdade obscura que o filósofo falhou na tentativa de convertê-la em conclusão doutrinal explícita. Há uma grande diferença entre ler os filósofos para conhecer suas doutrinas filosóficas enquanto tais e lê-los em busca da verdade. Uma doutrina cristalizada em textos é uma verdade apenas histórica ou mais propriamente filológica, para não dizer editorial. Mas nenhum filósofo criou suas doutrinas só para que as conhecêssemos, e sim para que através delas buscássemos a verdade. Verdade que elas, na melhor das hipóteses, só conseguem apreender parcialmente ou, na maior parte dos casos, insinuar simbolicamente, não sendo nisso mais exatas ou precisas do que um poema ou uma peça de teatro. Sim, o texto e a doutrina devem ser conquistados e possuídos historicamente, mas isso ainda não é filosofia, é apenas cultura filosófica. Às vezes também, uma teoria que em si é inaceitável permanece válida enquanto crítica a alguma outra teoria. Quando Hume nega a existência do eu, está apenas sendo levado a uma conclusão absurda pelo automatismo do seu próprio raciocínio. Mas quem pode negar que, ao fazê-lo, ele desmontou a máquina dedutiva do cartesianismo, mostrando que Descartes, ao provar a existência do pensamento, errara em pensar que com isso tinha provado também a existência de uma substância pensante. De fato, se o cogito é uma experiência instantânea, sem duração, é impossível deduzir dele a permanência do eu entre o instante que faz essa experiência e o momento em que a narra. Ao demonstrar a inexistência do eu cartesiano, Hume imaginou negara de todo e qualquer eu, ampliação indevida, como aquela que ele critica em Descartes. Mas quem pode negar que, ao expor a dificuldade de encontrar uma prova da existência do eu, Hume criou o símbolo eloquente de um paradoxo constitutivo do ego humano, que é o de não poder apreender-se como substância, senão desde um ponto de vista póstumo, onde tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change. Quem tenta declarar verdades literais universalmente válidas, consegue quase sempre nada mais que esboçar um símbolo. Se em vez disso buscamos apenas caminhar em direção às verdades universais que vemos esboçadas em situações concretas, a ordem se inverte. Em vez de chegar involuntariamente a um símbolo, partimos dele voluntariamente, sabendo que, por mais que o analisemos, não poderemos transfigurá-lo em verdade literal definitiva, mas apenas em outro símbolo mais claro, mais inteligível, mais satisfatório. O limite a que chegamos por essa via não é determinado pela verdade última, mas apenas pelo grau da nossa exigência de compreensão, exigência por sua vez determinada pela pressão dos fatores pessoais, culturais e históricos que determinaram o objeto e o curso da investigação. Nunca tive outra ambição intelectual senão essa. Daí minha impaciência com aqueles problemas filosóficos genéricos que os professores de ginásio e os autores de manuais parecem considerar as expressões mais puras e elevadas da investigação filosófica. Materialismo e idealismo, determinismo e livre-arbítrio, os fundamentos da moral, etc. Ora, essas perguntas genéricas, elas alimentam, evidentemente, discussões sem fim e podem preencher muitas aulas, cursos inteiros de filosofia. Por exemplo, essa questão de determinismo e livre-arbítrio já preencheu muitos livros e muitos simpósios e até hoje, como diria o Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Garanto que foi ele e garanto que fui eu. Então, note bem que todas essas questões, elas nunca surgiram para nenhum filósofo nesse estado e com essa fórmula com que elas chegam até nós. Essa fórmula, ao contrário, foi elaborada pelos filósofos a partir de experiências que suscitaram a pergunta inicial. E a pergunta inicial, que aparece da experiência, nunca vem com a fórmula de conceitos formais, claros e definitivos, né? Então, para que se chegasse, por exemplo, a concepção de um determinismo, que hoje é um termo técnico que todo mundo conhece, foi preciso correr muita água e foi preciso que muitas experiências humanas fossem sendo analisadas e depuradas até se perceber que havia uma constância de certas respostas que sugeriam, vamos dizer, um elo de necessidade entre todos os acontecimentos humanos, de tal modo que, dada uma causa inicial, todos os efeitos se seguiam inapelavelmente de uma maneira quase mecânica. E daí se cria o termo determinismo. Mas esse determinismo, é claro que ele é um conceito, você pode encontrar até a definição num dicionário de filosofia. Mas toda filosofia que é feita com termos e conceitos que já estão prontos, já estão consagrados no vocabulário filosófico, são apenas discussões livrescas e discussões escolares. Né? Uma filosofia de verdade, ela não vai partir apenas de doutrinas que já estão aí, de conceitos que estão prontos, mas vai partir da realidade. Né? Então, seguindo o conselho do Erich Fögling, não estudem filosofia, estudem a realidade, porque Platão nunca estudou a filosofia de Platão, que eu saiba, né? Nem Aristóteles a filosofia de Aristóteles. Aristóteles estudou, né, a estrutura do Estado, estudou conhecimento humano, estudou a estrutura do ser, mas ele nunca estudou a filosofia de Aristóteles. Então, se vamos aos escritos de Aristóteles para conhecer a filosofia de Aristóteles, nós estamos apenas querendo conhecer um documento histórico. E note bem, você pode conhecer a filosofia de Aristóteles inteirinha, você pode decorá-la, sem nenhuma vez você se levantar a questão de se Aristóteles está certo ou errado no que ele está dizendo. Ou seja, você conhece a filosofia toda, mas sem a referência ao seu objeto. Você conhece a filosofia enquanto texto ou enquanto filosofema, quer dizer, uma estrutura de ideias mais ou menos organizada. Assim como, por exemplo, você pode conhecer a estrutura de um romance. Você lê Guerra e Paz e depois você recompõe a estrutura. Olha, a ordem dos acontecimentos é esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta. Também uma filosofema, você fala a mesma coisa. Você lê os escritos de Aristóteles, coloca uma certa ordem hierárquica ali e diz o filosofema ali é esse, assim, assim. Aristóteles diz que isso, mas isso, daí ele conclui aquilo outro, blá, blá. Tanto num caso quanto no outro, você não precisa se perguntar, mas essas coisas aconteceram realmente? Quer dizer, você pode... Por exemplo, quando você lê Guerra e Paz, você vê que ali existe uma certa referência às guerras napoleônicas, né? A invasão da Rússia por Napoleão. Mas você, para entender a narrativa, você não precisa saber se isso aconteceu realmente ou se foi inteiramente inventado por Tolstói. Se fosse uma guerra imaginária, funcionaria do mesmo modo, para fins de compreensão da obra, né? Do mesmo modo, quando você estuda filosofia, você pode se aprofundar muito no conhecimento da filosofia do seu fulano, sem se lembrar jamais de conferi-la com a realidade da experiência. Então você está estudando realmente filosofia no sentido escolar da coisa. Você não está praticando filosofia, porque filosofia é a busca de sabedoria, não a busca da verdade, e não a busca do conhecimento de uma filosofia. Embora cada filosofia também seja considerada historicamente, ela é um fato histórico, cada um aconteceu historicamente, o sujeito escreveu realmente aquelas coisas e está lá o documento. Então a pergunta é essa, quer dizer, você quer conhecer a filosofia do seu fulano ou você quer se utilizar dela para buscar a verdade, tal como o autor dela estava fazendo? É isso. Então, mais modernamente, os filósofos e as filosofias comportam também uma certa discussão de si mesmas, uma espécie de filosofia da filosofia. Mas isso no tempo de Platão e Aristóteles é completamente desconhecido. Então, Platão e Aristóteles atacavam diretamente os objetos da sua investigação. E nesse sentido nós podemos dizer, eles jamais estudaram filosofia, né? Eles praticaram filosofia e não a estudaram. O que eles estudaram foram os objetos das perguntas que eles colocaram. Não é isso? Então, isto é o que eu tenho tentado, não só agora nesse curso, mas em tudo que eu fiz, desde que eu comecei a dar palpite em público de alguma coisa, eu tenho tentado chamar a atenção para isto. Quer dizer, os conhecimentos humanos, vamos dizer, as experiências interiores dos filósofos, dos buscadores da verdade, elas se condensam, se cristalizam, vamos dizer, em obras. E essas obras, por sua vez, formam disciplinas escolares. E se essas disciplinas, a aquisição dessas disciplinas escolares, tem os seus problemas e dificuldades próprias. Fica tão difícil você adquirir o domínio dessas disciplinas que você nunca vai chegar ao objeto delas. Por exemplo, você pode, vamos supor que você vai estudar filosofia política, teoria do Estado, você pode conhecer todas as doutrinas sobre a teoria do Estado, sem nunca você estudar Estado nenhum. Né? Aliás, se você procurar aí a cientistas políticos, etc., etc., você, professor de filosofia política, teoria do Estado, pergunta para eles, quantas constituições de quantos países vocês já leram? Já lembro de um ou dois. Agora, Aristóteles, já naquele tempo, ele se preocupa em colecionar, ler e explicar as constituições de todos os países que ele conhece. Ele não tinha um tratado de filosofia política para ele ler, só tinha a República de Platão. Então, como ele não podia ocupar todo o seu tempo lendo mil vezes o mesmo livro, ele foi direto ao objeto. É que está aqui as constituições dos países. Quer dizer, ele estudava filosofia política do mesmo modo que ele estudava a embriologia do gato. Você pegava o gato e estudava o gato. Não havia um livro sobre gato para ele estudar. Tá certo? Agora, depois que o estudo dos gatos ou das constituições se acumulou em centenas ou milhares de escritos e a simples bibliografia do problema se tornou um problema também, então é preciso organizar uma disciplina científico-escolar de segundo grau que vai ter como objeto o quê? Não o assunto, mas as obras produzidas a respeito do assunto. E é exatamente isto o que se ensina em praticamente todas as faculdades de filosofia do mundo. De modo que só as pessoas que têm um pensamento criador muito original, que têm um impulso filosófico muito forte, chegam até os objetos da filosofia. A maioria não, fica presa, vou dizer, na disciplina secundária, estudando um treco que eles chamam de filosofia, entre aspas. Claro, quando você é um Edmund Husserl, quando você é Martin Heidegger, ou mesmo se você é Nietzsche, tá entendendo? Você vai furar essa barreira. Fala, não, eu não estou interessado em filosofia, estou interessado em saber como as coisas são mesmo. A filosofia é um conjunto de investigações feitas por meus antecessores que podem me ajudar ou me atrapalhar na busca da verdade. Alguns até, o próprio Nietzsche, acha que tinha que jogar todo, achou que para compreender a realidade das coisas, seria preciso jogar toda a tradição filosófica fora. Claro que isso é um exagero histérico, que acerta da parte dele, mas eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Quer dizer que a tradição cultural e escolar acumulada, ela mesma se torna um objeto de investigação, e esse objeto é tão pesado e tão opaco que você não consegue enxergar através dele o objeto originário. É isso? Então, os objetos da filosofia estão sendo continuamente colocados onde, para todos os seres humanos sob a forma de dificuldades e enigmas. Muitas vezes, sob a forma de dificuldades da vida pessoal, sob a forma de sofrimentos humanos, sob a forma, vamos dizer, de paradoxos. Não como problemas de filosofia, mas como elementos da própria realidade. E é sempre daí que se deve partir, usando aquilo. Então, nesse sentido, André, tudo que você possa adquirir como cultura filosófica não é jamais o objeto da investigação, mas são instrumentos. Então, você imagina, por exemplo, que aqui tem um cirurgião, né, operando lá um sujeito, tá, teve, sei lá, apendicite. Para o cirurgião poder operar, realizar a cirurgia, ele precisa de uma série de instrumentos. Você entende que tem, do lado dele tem um instrumentador cirúrgico que fica dando para ele, né, as ferramentas que ele precisa. Ora, a fabricação dessas ferramentas é um problema, é um abacaxi. Quer dizer, você precisa de uma engenharia de alta precisão, materiais excelentes, etc, etc, uma série de cálculos. Ou seja, a construção dos instrumentos é um problema. E a cirurgia é outro problema. Se você não resolver o problema dos instrumentos, você não vai chegar à cirurgia, evidentemente. Porém, o objeto da cirurgia não são os instrumentos. Tanto que numa situação precária, onde você não tem os instrumentos adequados, um bom cirurgião pode fazer a cirurgia com instrumentos totalmente inadequados, que ele mesmo improvisa ali na hora. Então, os instrumentos estão ali para ajudar. Mas eles não são o objeto da cirurgia. Do mesmo modo aqui, no nosso caso, tudo o que Platão, ou Aristóteles, ou Kant, ou Nietzsche, ou Hegel, ou qualquer um escreveu sobre os problemas filosóficos, não pode jamais se tornar o objeto dos nossos estudos. Ou pelo menos não pode se tornar definitivamente. Pode ser durante algum tempo. E é claro, para você chegar, por exemplo, se você está estudando a teoria do Estado, você quer conhecer a concepção que Hegel teve do Estado, você vai ter que colocar o Estado entre parênteses durante algum tempo e prestar atenção na concepção de Hegel. E depois é que você vai conferir um com o outro. Então, por um lado, tem o que você sabe do Estado, por experiência direta, por vivência, e por outro lado, tem o que Hegel está dizendo. Mas o tempo concedido ao estudo da filosofia política de Hegel é só uma etapa para você chegar à abordagem do próprio objeto. Não é isso? Então, quando nós assim procedemos, nós estamos seguindo o exemplo dos primeiros filósofos. Porque você vê que Sócrates, de vez em quando, ele presta atenção na filosofia dos outros. Mas só no contexto de uma discussão sobre o objeto. Então, você vai ver quando ele menciona os seus antecessores, como Parmênides, por exemplo. Não. Tem um diálogo inteiro sobre Parmênides. Né? Ele não está interessado em Parmênides. Então, ele usava aquela breve tradição filosófica que ali já existia como um patamar para ele subindo, né? Esse patamar poder enxergar o objeto da filosofia melhor. Ora, se nós filosofamos não a partir de uma tradição filosófica, mas a partir dos objetos que se apresentam a nós, usando a tradição como instrumento auxiliar, então é claro que os problemas que nós vamos investigar não vão nos chegar numa ordem didática ou sistemática. Eles vão nos pegar conforme a própria experiência da vida. Por exemplo, se vocês estudarem a carreira de Erich Fögling, né? Ele estava lá estudando direito com Hans Kelsen e, de repente, aparece o problema da Revolução Comunista e Fascista. Né? E ele morava vivia na Áustria nessa época, vira a Áustria de cabeça para baixo. E, no fim, o próprio Erich Fögling tem que sair correndo da Áustria. Então, isso foi o assunto dele. Ele perguntou por que isso acontece. Quer dizer, esse problema não chegou para ele como item de um programa escolar. Agora, capítulo tal, vamos estudar as ideologias de massa moderna. Mas não foi assim. Nem havia uma disciplina que estudasse sistematicamente os movimentos de massa. Tá certo? Apareceu como experiência real e como um enigma real da vida. Você fala, bom, então, é claro que aí não existe nenhuma abordagem sistemática, porque o problema está sendo colhido, vamos dizer, da própria vida. E ele vem na ordem que bem lhes apraz e não na ordem que seria didaticamente a mais conveniente ou, logicamente falando, a mais ordenada. Mais ainda, quando eu digo que as grandes doutrinas metafísicas do passado nós só podemos aproveitar como símbolos, é também por causa de uma concepção filosófica que eu tenho, na onde tudo aquilo que que eu tenho, não foi eu que criei, eu simplesmente aderi a ela, é uma tradição, isso aí por assim dizer. Tudo aquilo que acontece no mundo físico é um símbolo ou exteriorização de realidades permanentes de ordem metafísica. Né? A metafísica, tal como eu mesmo a defini, é o estudo da possibilidade e da impossibilidade, ou seja, dos limites que a realidade inteira não pode transcender. Isso quer dizer que a metafísica não estuda propriamente, se nós dissermos que estuda o ser, nós estamos um pouquinho enganados. A metafísica estuda coisas que estão para além do ser. Por exemplo, o conjunto das impossibilidades. Elas limitam o ser, mas não são parte dele. Então, quer dizer que aquilo que não pode ser, aquilo que é impossível, que não pode ser, então, evidentemente, jamais entrará dentro do campo do ser. No entanto, está presente nele como um limite. Como a metafísica abrange esse estudo, então, não se pode dizer que ela é estudo do ser. Por outro lado, tudo aquilo que está fora do ser é, evidentemente, o nada. Então, invertendo o ponto de vista, nós dizemos que, de fato, a metafísica estuda somente o ser, porque fora do ser não há nada. Mas nós poderíamos falar de uma espécie de uma estrutura do nada, uma estrutura da impossibilidade. E a impossibilidade, quando ela se manifesta, por exemplo, quando você tenta fazer algo que é impossível, algo que esbarra, digamos, numa resistência natural ou numa incongruência intrínseca, você entende que a impossibilidade, sendo o limite do ser, é também um elemento constitutivo dele. Então, mas depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão que a única coisa que eu sei de metafísica é exatamente isso que eu acabo de dizer. Ou seja, os princípios da minha metafísica estão aí, são só esses. Certo? Porque tudo mais que eu estudei com o nome de metafísica ao longo dos tempos sempre se revelou inadequado. Não existe uma única metafísica satisfatória no qual, vamos dizer, o intelecto humano possa repousar. Se você estuda o sistema de Descartes, de Leibniz ou do próprio Aristóteles, sempre você chega em algum ponto que tem ou uma incoerência ou que a coisa não bate com a realidade tal como você a conhece. E, no entanto, esses grandes edifícios metafísicos, eles continuam funcionando de algum modo. Por exemplo, eu me lembro que Werner von Heisenberg, o físico, no livro de memórias dele, ele mostra que ele estava lendo Spinoza e Malebranche. Então, sobretudo, aquelas construções que Spinoza faz inteiramente no ar, né, a respeito do que é a substância, do que é Deus, etc., etc. Tudo isso teve sobre Heisenberg um efeito inspirador e quase proteínico, quer dizer, fortalecendo a inteligência dele, despertando uma série enorme de intuições brilhantes. Isso quer dizer que a metafísica de Spinoza funcionou para ele como um símbolo. Um símbolo, lembre-se da definição da Susanne Kaelanger, é uma matriz de intelecções. Se algo que pretende descrever a verdade não descreve satisfatoriamente a verdade, mas desperta esta sucessão de intelecções, então é claro que você está lendo aquilo como um símbolo, está entendendo como um símbolo e não como uma série de sentenças que pretensamente vão lhe dizer a verdade. Não, elas não dizem a verdade, mas estão se encaminhando em relação a essa verdade. A verdade que elas pretendem transmitir transcende o próprio texto, o próprio discurso. Então, o discurso não te diz a verdade, mas de algum modo te leva a ela. Tá certo? Ora, mas para esses fins, tanto faz você ler um tratado de filosofia ou você ler uma peça de Shakespeare. Né? E também tem a mesma função de despertar intelecções e fazer você perceber novas e novas e novas verdades. Quando você passou por esse processo e você também percebeu a sua quota de verdades e você então as enuncia, vamos supor que você mesmo faça um tratado de metafísica, o seu tratado de metafísica não vai conseguir enunciar a verdade mais adequadamente ou mais exatamente ou mais definitivamente do que Spinoza ou Platão conseguiram. Ou seja, o que você está dizendo também será um símbolo. E não, vamos dizer, uma expressão literal da verdade. Ora, esta progressiva exploração da experiência e sua condensação em símbolos, que por sua vez são, vamos dizer, analisados, elaborados e substituídos por outros símbolos mais claros, mais diferenciados e mais satisfatórios intelectualmente, este é o próprio processo da história da filosofia. Então, se considerarmos as várias filosofias como expressões cabais da verdade, ou da falsidade, então não poderemos chegar a outra conclusão senão de aquela velha impressão de que a história da filosofia é uma sucessão de doutrinas discordantes, né, cuja totalidade não faz o menor sentido. Mas é evidente que não se trata disso. Se trata de sucessivas tentativas de transmutar a experiência real em símbolos que são cada vez mais claros, cada vez mais diferenciados, de tal modo que um símbolo abrange de algum modo os anteriores, sem substituí-los e sem impugná-los. Então, este é o processo da história da filosofia, né? Nós estamos continuamente absorvendo a experiência da realidade e construindo símbolos, tá certo? Que não são símbolos ficcionais, são símbolos conceptuais, por assim dizer. Quer dizer, um edifício conceptual ele não é necessariamente uma descrição apropriada da realidade, muito menos uma descrição final ou completa da realidade, mas é um símbolo da totalidade que se insinua em cada um dos seus componentes. Então, se você ler, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, vamos supor que você lê a Suma Teológica da primeira à última palavra. Então, ali tem vários pontos, tem várias afirmações, tem várias discussões dialéticas. Ele coloca uma pergunta, ela dá uma lista de respostas, e depois uma lista de respostas antagônicas, e vai elaborando o problema e chega a uma conclusão. Essa conclusão serve de patamar para a solução dos problemas seguintes, levantados nas perguntas subsequentes. Bom, às vezes pode haver um tópico ali que você não concorda. Não é isso? E, sobretudo, existe o problema de que a experiência da verdade, tal como nós podemos tê-la hoje, não é muito adequada para ser transmitida na linguagem de São Tomás de Aquino. Quer dizer, nós precisaríamos transmutar São Tomás de Aquino numa linguagem apropriada a toda a problemática filosófica que apareceu depois, e daí nós o tornaríamos mais inteligível para nós. Porém, quando chegamos ao final da leitura, é como se nós, tendo percorrido os vários cômodos de uma casa, né, tivéssemos, por fim, a visão da estrutura inteira da casa. E no caso da Suma Teológica, a visão dessa estrutura lhe dá um edifício de uma grandiosidade maravilhosa, onde você parece que vê toda a criação, né, desde os micro-organismos até, né, os anjos e o próprio Deus. E daí você olha esse conjunto e diz, isto é maravilhoso. É impossível que esta leitura não tenha uma função, vamos dizer, proteínica ou quase hormonal sobre a sua inteligência. Por quê? Porque aí você já não está vendo o texto de São Tomás de Aquino apenas como uma sucessão de afirmações sobre a realidade, mas você está vendo como um símbolo de uma realidade que transcende infinitamente o texto. Então, a filosofia de São Tomás de Aquino se torna aí um objeto de contemplação. Contemplação que, por sua vez, abrange vários andares, desde o nível puramente estético até o nível metafísico. Quando São Tomás de Aquino, no fim da vida, ele diz que perto do que ele havia percebido depois, tudo que ele tinha escrito antes era palha, é disso que ele está falando. Porque você, lendo o que ele escreveu, você vê que aquilo está insinuando realidades que vão muito além do que ele escreveu, e que ele jamais poderia escrever. Mas você só percebe isto quando você saiu do plano, vamos dizer, das afirmativas atomísticas, que pretende se reportar a realidades, ou da experiência, ou do pensamento, e você observa o conjunto como uma estrutura, como quem observasse, vamos dizer, a estrutura de uma catedral. Quer dizer, uma catedral, pelo menos a catedral gótica, ela não é só um edifício utilitário para você realizar certos ritos, mas ela é também um objeto de contemplação. Contemplação estética que, por patamares sucessivos, deve levar até uma contemplação espiritual. Então, tudo o que os filósofos fizeram só tem valor nesse sentido. Nenhum deles disse jamais a verdade, embora muitos tenham dito muitas verdades. Se vocês se lembram minha apostila, Contemplação Amorosa, ali eu evoco, vamos dizer, uma experiência que todo mundo tem, que é, na verdade, banal, tá certo? Mas cuja importância nem sempre é ressaltada. Quando você conhece uma pessoa, você sabe muita coisa a respeito dela, por exemplo, sua mãe, seu namorado, sua mulher, seu primo, seu tio, um amigo, né? Você não tem dificuldade de você compreender essa pessoa no dia a dia, compreender as intenções dela, os gestos, os sinais que ela lhe passa, tá certo? E você percebe tudo isso de uma maneira coerente em torno da pessoa dela. Quer dizer, existe um elemento que é a pessoa, um indivíduo humano real, né? E ele é uma espécie de centro que emite vários sinais, e todos esses sinais são inteligíveis em função da unidade que os coere dentro da pessoa, né? Nós sabemos isso instintivamente. Então, é isso que nós queremos dizer quando dizemos que conhecemos a pessoa. Mas, em nenhum momento, você pode pegar esta realidade integral da pessoa, essa realidade concreta da pessoa, e transformá-la em objeto de pensamento. Por exemplo, eu conheço a senhora, minha mãe, vai fazer 63 anos. Eu sei um monte de coisa sobre ela. Por um pequeno sinal dela, eu lembro o conjunto. De vez em quando ela me manda uns desenhinhos, ela faz umas florzinhas, umas coisas assim. E eu, não precisa me dizer que é o desenho da Dona Nice. Eu vejo aquele traço e falo, mas é a Dona Nice, evidentemente. Então, quer dizer, por trás daquele sinal pequeno, eu estou vendo a pessoa inteira. Ela não me é desconhecida, ela não é misteriosa para mim. No entanto, se eu quiser pensar a minha própria mãe, eu não consigo. Eu consigo pensar alguma coisa a respeito dela, lembrar de um pedaço aqui, do outro, né? Mas a pessoa humana é cognoscível, mas não é pensável. Isso qualquer pessoa humana. Então, digo, mas ora, se uma pessoa humana é assim, se um simples indivíduo humano é assim, quer dizer, eu posso conhecê-lo, portanto, posso reconhecê-lo mil vezes, mas não posso fazer dele um objeto do meu pensamento. Eu não consigo pegar aquela totalidade concreta e criar, vamos dizer, um esquema no meu pensamento que a reproduza. Eu só posso pensar detalhes a respeito da pessoa. Se até um ser humano singular é cognoscível, mas não pensável, ou seja, se o conhecimento que eu tenho daquela pessoa deve permanecer eternamente indizível, embora seja claro e auto-evidente, por que não se passaria o mesmo com o universo inteiro? E se não conseguimos pensar uma pessoa, por que deveríamos conseguir pensar o universo? Não, nós não podemos pensá-lo, mas nós podemos conhecê-lo. E conhecer um ser humano significa precisamente você conseguir apreender a unidade dele, mas de tal modo que esta unidade permaneça incompleta, porque você sabe que dentro daquela pessoa existem outras dimensões, infinitas que você não pode alcançar, mas que você, de certo modo, antecipa e que estão presentes nos sentimentos, nas reações que você tem perante essa pessoa. Quando o São Tomás de Aquino dizia que o amor é desejo de eternidade do ser amado, há uma antecipação dessa eternidade em cada gesto, em cada palavra de amor que você dirige a essa pessoa ou que ela dirige a você. Então, isso tudo está no conhecimento efetivo que nós temos de cada pessoa. E, no entanto, isso não é pensável e também não é dizível. Nós podemos nos referir a isso, como eu estou me referindo agora. Mas eu não posso concretamente transmutar em conceitos, em palavras, ou sequer em imagens, aquela expectativa de eternidade que se insinua em cada pessoa que você conhece. Então, é claro que o conhecer é uma coisa e o pensar é outra completamente diferente. Então, o pensar e o discurso, de modo geral, não se destinam a dizer a realidade, mas a evocar no outro uma expectativa que não pode ser realizada quantitativamente. Essa expectativa é a possibilidade que ele mesmo tem de conhecer a realidade, tá certo? Nas suas dimensões finitas e infinitas. Cada um de nós é capaz disso. Então, se o que eu estou dizendo evoca em você esta capacidade, então eu despertei o espírito filosófico em você. É? Mesmo que o meu, entre aspas, sistema de filosofia, o sistema de metafísica esteja todo errado. Isto quer dizer que sistemas errados, quando considerados simbolicamente, passam a estar certos. E só estão errados na sua pretensão de expressar a realidade literalmente ou de negar outros sistemas. Por isso que Leibniz dizia que todo sistema filosófico está certo no que afirma e errado no que nega. É exatamente o que ele queria dizer. Então, isso quer dizer que cada sistema de metafísica vale como um símbolo e se destina não a ensinar para você o que é a realidade, mas a despertar certas experiências. E eu considero que um sistema pode ser negativo ou destrutivo quando ele bloqueia certas experiências. Então, por exemplo, quando nós lemos Kant e vemos tudo o que ele diz sobre as formas a priori da percepção e do entendimento, eu digo, bom, é claro que essas coisas existem. Existem as tais formas a priori. E nós podemos reconhecê-las de algum modo. Não é isso? Então, tudo o que eu vejo com os meus próprios olhos. Então, não é possível que eu esteja vendo as coisas, aspas, em si mesmas. Ou seja, tal como elas seriam se eu não as visse. É? Eu não posso ver o que uma coisa é ou o que uma coisa seria sem que eu a visse. Porque para eu falar dela, eu preciso vê-la. Então, vamos dizer, isto, de certo modo, é uma experiência universal. E, nesse sentido, as páginas que Kant escreveu sobre as formas a priori são, vamos dizer, um símbolo de uma experiência humana universal. Porém, quando ele conclui daí que o espaço e o tempo são só formas a priori, opa, aí ele está me negando a possibilidade de experimentar as coisas ao contrário do que ele experimentou. Então, por exemplo, a condição sine qua non, parece que nós possamos abrir a boca em filosofia, dizer uma palavra, filosófica ou não, na verdade, é você estar num espaço onde as suas palavras possam se propagar pelo ar. Nós todos sabemos disso. Então, se o espaço fosse somente uma forma a priori, como é que eu poderia, propagar as minhas palavras, numa atmosfera construída somente pelo meu próprio pensamento? Não poderia fazer isso. Então, se Kant um dia lecionou em voz alta a sua filosofia, ele está dizendo, olha, o espaço, considerado sob certo aspecto, é uma forma a priori, mas considerado sob outro aspecto, ele é uma realidade externa, que nos cerca e nos determina fisicamente, como dizia o bom e velho realismo escolástico. Então, o que Kant diz não está errado em si. E funciona como um símbolo de uma experiência cognitiva que todos nós podemos ter e que em algum momento da vida todos tivemos. E a coisa só começa a ficar errada no momento em que o símbolo pretende se não abrir você para a infinitude de dimensões que haveria a ser percebido naquele objeto, mas, onde é o contrário, ele fecha a perspectiva e proíbe ver aquilo que o distinto filósofo não está vendo. Então, nesse sentido é que eu acho que as filosofias podem ser classificadas. Vamos dizer, filosofias fechadas ou abertas. Uma filosofia aberta, ela está sempre, vamos dizer, disposta a aceitar que as coisas possam ser descritas exatamente nos termos contrários do que ela está descrevendo. Por exemplo, vamos supor, quando vamos pegar a primeira, famosa primeira sentença da metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Ou quando Aristóteles diz que há homens que são escravos por natureza. Bom, olhando sob certo aspecto, um homem pode ser escravo por natureza, mesmo que não haja mais escravidão. Se em plena democracia liberal, onde todos são cidadãos iguais perante a lei, há pessoas que vão em clubes de sadomasoquismo para ser escravizadas e levar chicotadas, é porque há um impulso de escravidão. Ou estou enganado? Né? Michel Foucault, por exemplo, vinha nos Estados Unidos, que aqui tinha os clubes de sadomasoquismo, são melhores do que na França, e vinha aqui para, né, ser algemado, levar chicotada, cuspir na cara dele, te humilharem, né, e brincar de escravo. Isso quer dizer que o impulso da escravidão existe. Né? E se existe, é evidente que ele é mais pronunciado, pode ser mais pronunciado numa pessoa do que na outra. Agora, existe algum homem que seja por inteiro um escravo? Aristóteles explicou isso aí. Mas ele sabe que a questão tem dois lados. Do mesmo modo, o desejo de conhecer. Não existe também o desejo de ignorar? Então, Aristóteles diz que os homens têm desejo de conhecer por natureza, tá certo? Mas ele admite um negócio que chama privação. Privação é quando você é amputado de uma capacidade que você tem por natureza. Agora, existe algum ser em qualquer espécie que exprima a natureza completa da sua espécie sem privação alguma? Não. Isso é impossível, né? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, faz aqui um concurso de vacas, as melhores vacas do mundo. Então você tem lá a definição de vaca, o conceito de vaca, tudo explicadinho, e você vê qual que realiza aquilo melhor. É possível que ela realize a natureza da vaca perfeitamente? Não, porque a natureza da vaca é um universal abstrato, somente o conjunto da espécie vaca pode manifestá-la. Uma vaca só não pode fazer isso. Isso quer dizer que se o desejo de conhecer é inerente à espécie humana, nenhum ser humano, nem o próprio Aristóteles, realiza esse desejo de conhecer perfeitamente. Estão acompanhando isso? Então, sempre que você... Isso é uma coisa assim, eu li Aristóteles muitos anos e cada vez que lia ficava maravilhado. Todo texto dele dá um trabalho miserável, porque é muito compactado. Mas quando você entende, você vê que aquilo é uma maravilha. E se você lê só um pedaço ou outro, às vezes você não percebe que o que Aristóteles está afirmando taxativamente num texto ou numa lição, ele numa outra pode atenuar e numa terceira ele pode até inverter. Aristóteles nunca perde de vista essa possibilidade, nunca. Porque era eminentemente o homem da experiência real. 80% da obra de Aristóteles é constituída de observações que ele fez sobre animais, plantas, lugares, etc., etc., e só 20% de obras de teorização filosófica. Ora, se você se atém, vamos dizer, aos seres concretos, você sabe que eles nunca correspondem inteiramente ao esquema que você fez deles. Eles correspondem ao esquema só esquematicamente. Se você me perdoe esse truísmo, né, é só esquematicamente que um ser corresponde ao esquema da espécie a que ele pertence. Considerado concretamente na sua individualidade, ele não pode corresponder 100%, porque senão ele teria todos os atributos da espécie quantitativamente, o que é impossível. Então, filosofias abertas são aquelas que entendem a limitação do seu discurso. E entendem que a realidade deve permanecer em aberto, admitindo atenuações e até contradições que não impugnam as afirmações anteriores, mas a completam as completam e enriquecem. Por outro lado, Existem também filosofias que não deixam escapatória, que te obrigam, de certo modo, ou a concordar com elas ou a jogá-las fora. A de Kant é uma dessas. Quando ele diz, não podemos conhecer determinada coisa, eu digo, não podemos quem, cara pálida? Então, não podemos conhecer o que vai além dos sentidos. Olha, você pega aquelas experiências de pessoas que passaram por estado de parada cardíaca, que implica também a parada cerebral depois de 10 minutos, e digo, eles conheceram objetos sensoriais sem os sentidos, e também sem o sentido conhecer um objeto que estão além da experiência sensorial humana dos seres viventes. Então, como dizia Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumento. Por mais bela que seja a teoria do Kant, os fatos mostram que ele estava errado. Então, ou aceitamos a filosofia do Kant e, portanto, negamos esses fatos, ou aceitamos os fatos e entendemos que a filosofia de Kant ou é totalmente inválida, mas na verdade totalmente inválida, ninguém é, mas, ou é inválida, ou deve ser considerada como apenas uma parcela, um aspecto, um símbolo de certas experiências humanas, vamos dizer, levadas às suas últimas consequências, ou, vamos dizer assim, enfatizadas, hiperbolicamente, por um efeito poético. E isso se aplica não somente, vamos dizer, a filosofias, mas isso se aplica também à doutrina religiosa. Pois se você me perguntar o que é o gnosticismo, bom, doutrinalmente é impossível você dizer o gnosticismo porque tem tantas versões, elas se contradizem entre si. Então, como doutrina, o gnosticismo não existe. Ele existe como uma amálgama de ideias incoerentes e em conflito umas com as outras. Mas como experiência humana, o gnosticismo existe e as suas doutrinas se expressam simbolicamente essa experiência humana. Qual é essa experiência humana? É a experiência de ter sido abandonado ou jogado num mundo hostil por um Deus malicioso ou indiferente. Quem não teve essa experiência? Quem não teve pode jogar a primeira pedra. Quer dizer, basta você perder um dinheiro, ser abandonado pela sua namorada, você começa a dizer, Deus é injusto comigo. O próprio Cristo na cruz não disse, Pai, por que me abandonaste? Quem disse que tinha abandonado? Mas ele teve essa impressão naquele momento. Então, o gnosticismo não passa, vamos dizer, da expressão de uma experiência do desespero humano transmutada postiçamente em linguagem doutrinal. Então, como doutrina, pode estar errado, mas como expressão simbólica, é importantíssimo e é valioso. Então, a nossa capacidade, vamos dizer, de expressão doutrinal é muito limitada. Quer dizer, nós tentamos explicar as coisas em linguagem doutrinal e dizer verdades definitivas. Bom, acontece que essas verdades, por sua vez, no momento em que você escreveu no papel, elas são apenas grafismos num papel, não são mais nada. É necessário que elas sejam reativadas por uma outra consciência humana que as lê. E isso implica que elas tenham que fazer uma interpretação. Então, por exemplo, se você pega a doutrina católica. A doutrina católica resulta de discussões que se prolongam ao longo de séculos, baseadas na interpretação das escrituras ou na meditação da experiência anterior da própria igreja. E, no fim, se condensa numa fórmula doutrinal. Me mostre em toda a doutrina católica uma só sentença que, por sua vez, não requer uma interpretação. Então você vai dizer, peraí, isso aqui é verdade porque a igreja disse, Eu digo, bom, isso é verdade, o Papa disse, a igreja disse, o Papa assinou embaixo. Então, era verdade no sentido em que o Papa estava pensando naquele momento. Mas e quando eu leio isso? Eu vou interpretar exatamente como o Papa interpretou? Não, porque o Papa acompanhou todas as discussões anteriores e eu não. Então, é preciso uma interpretação. Então, você tem a interpretação, a interpretação da interpretação, a interpretação da interpretação da interpretação, e, em suma, jamais chegamos, vamos dizer, à verdade doutrinal final, não necessitada de maiores interpretações e explicações. Isso está acima do entendimento humano. E, no entanto, quem pode dizer que desconhece a verdade que está insinuada nessas doutrinas? Não, ninguém desconhece. Porque aí se repete de novo a mesma experiência que eu estava referindo no que diz respeito ao conhecimento de uma pessoa. Então, o conjunto da doutrina católica se refere, no fim das contas, a uma pessoa. E a própria doutrina diz que quem vai salvar você não é a doutrina, mas essa pessoa. E essa pessoa, o conhecimento dela implica as mesmas dificuldades que o conhecimento de qualquer outra pessoa. Com a diferença de que você sabe que a dimensão eterna, que nas pessoas comuns só aparece de maneira simbólica e remota, nele está realizada perfeitamente a cada momento. Porque ele é eterno, portanto, ele tem todos, vamos dizer, os seus momentos, ele tem a posse simultânea dos seus momentos. Ele tem isso no seu aspecto de pessoa divina, que coexiste com a pessoa humana, que como tal não pode ter isto, mas o que caracteriza Jesus Cristo é a fusão indissolúvel das duas pessoas, humana e divina. Então, o conjunto da doutrina católica só serve para levar você a conhecer esta pessoa. E essa pessoa é eminentemente cognoscível. Porque é o próprio Logos divino, a própria inteligência divina da qual a qual sustenta, através do Espírito Santo, a nossa própria inteligência. Então, se eu não posso conhecer isso, eu não posso conhecer mais nada. E veja que coisa interessante. A respeito deste ponto, existe uma famosa discussão entre Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, que era, aliás, seu amigo, em que Santo Tomás de Aquino dizia que o conhecimento de Deus é uma conclusão que nós chegamos, por analogia, a partir do que nós sabemos dos entes sensíveis. E, portanto, o conhecimento de Deus é o último, pela ordem lógica, o último que você adquire. E São Boaventura dizia exatamente o contrário. Dizia, Deus é a primeira coisa que você conhece, porque se você não conhecer essa, você não vai conhecer nenhuma. Quem tem razão? Os dois, evidentemente. Porque é dessa tensão entre o primeiro e o último, esta tensão entre o conhecimento da presença imediata de Deus e o conhecimento conceptual que você pode adquirir por analogia, esta tensão faz parte da própria estrutura da realidade e, portanto, faz parte da própria estrutura humana e ninguém jamais resolverá este problema. Se você resolvesse esse problema, Deus deixaria de ser Deus. Se Deus fosse sempre a primeira coisa que você conhece, como pretende São Boaventura, nós estaríamos já todos imediatamente fundidos em Deus e não haveria dificuldade nenhuma de conhecê-lo. Se Deus fosse sempre apenas a conclusão de um longo raciocínio analógico, você jamais poderia falar de presença de Deus. E você só conheceria Deus como conceito. Então, uma coisa é impossível e a outra coisa também é impossível. Mas as duas juntas te mostram, vamos dizer, a tensão que está presente em todo conhecimento de Deus. E por isso mesmo eu digo, a doutrina de São Boaventura vale como símbolo. E a doutrina de Santo Tomás de Aquino vale como símbolo também. Cada um desses símbolos ativa em nós a percepção de um aspecto da realidade. E juntas, elas nos dizem tudo? Falo, claro que não. Juntas, elas nos abrem para o conhecimento de Deus. E essa é a sua única finalidade. Então, quer dizer que se nós fizéssemos, vamos dizer, uma exposição sistemática, partindo, vamos dizer, fizéssemos como se fosse uma suma teológica, partindo dos conceitos mais universais, baixando até os últimos, mais particulares, que nós teríamos conseguido fazer um símbolo. E isso nós não precisamos fazer porque já foi feito. Então, o que resta, vamos dizer, é a disciplina que vai levar o aluno, pouco a pouco, a perceber a estrutura simbólica da realidade na qual ele está. Isso significa que cada fato, cada objeto, cada ente particular, ele contém em si elementos simbólicos que abrem para o conhecimento da sua própria dimensão universal, da nossa própria dimensão universal. Então, toda a nossa disciplina consiste nisso, em avançar na percepção do sentido universal de cada coisa que acontece, de cada ser que nós conhecemos, de cada fato que nos ocorre e assim por diante. Isto é toda a filosofia. Pelo menos é a filosofia no sentido em que eu acredito que deve ser praticada hoje. Muito bem. Eu acho que isso aqui então está mais ou menos explicado. Por que essa abordagem um pouco minimalista que eu faço de pegar um problema aqui, outro problema lá, outro lá? Tudo isto, todos esses problemas, eles vão convergindo, certo? Não para uma doutrina, certo? Mas convergindo para uma disciplina filosófica interior, que é justamente o que eu pretendo desenvolver em vocês. Disciplina essa que deve se transformar, vamos dizer, deve ser absorvida ao ponto de se transformar num traço do seu, da sua personalidade. Deve se integrar no seu caráter. Então, por exemplo, vamos dizer, o que são os momentos, vamos dizer, de mais profunda angústia e desespero do ser humano? É quando toda a dimensão da universalidade desapareceu dele. E ele está preso numa situação empírica que parece constituir para ele o limite total da realidade. Por exemplo, se você tem uma intensa dor física, tudo mais desapareceu, não desapareceu. E aquilo parece que constitui o universo inteiro. Então, quando uma pessoa entra numa depressão profunda, é porque a situação interna ou externa que a levou à depressão parece não ter saída. Aquilo parece constituir a estrutura inteira da realidade e não haver nenhuma saída para fora daquilo. Ora, a construção de situações sem saída é, quer dizer, uma das ocupações principais do demônio. Quer dizer, constrói um mundo de impressões e prende você ali dentro e não deixa sair. Não é isso? Porém, muitas vezes, o que nos leva a essas situações sem saída é o curso do nosso próprio pensamento, que vai acumulando, vamos dizer, convicções, crenças e, portanto, limitações e obstáculos, e chega finalmente, vamos dizer, uma conclusão aterrorizante. Então, isso aí é exatamente o contrário do que eu estou propondo para vocês. Quer dizer, por mais desesperadora e fechada que seja a situação, você tem que lembrar que ela não é final. Então, tudo, por mais insignificante que seja, abre para dimensões universais. E você nunca saiu, veja, você nunca saiu da esfera do ser, da esfera total do ser. Você não pode sair por um único minuto. Né? Mesmo que você esteja morrendo de dor, não consiga pensar outra coisa a não ser na sua dor. Bom, você sabe que existe alguma coisa para além dela. Então, uma coisa é sentir a dor e saber que naquele momento você não está capacitado para pensar em outra coisa. E outra coisa completamente diversa é você efetivamente negar a existência de tudo mais. Você veja que uma boa parte da atividade que hoje se denomina científica, consiste em reduzir a totalidade da experiência humana a certos mecanismos elementares. Quer dizer, tudo não passa disto. E, em certos círculos, isso levou até o nome de reducionismo. Mas o reducionismo se diz que é uma perversão da ciência. Mas eu cada vez desconfio mais que a ciência moderna inteira foi construída na base reducionista. E que o reducionismo não é uma perversão da ciência, mas é o próprio espírito da investigação científica. Que procede por uma série de simplificações até que o seu objeto possa ser reduzido, vamos dizer, a um mecanismo facilmente expressável em termos de uma lei ou de uma fórmula matemática. Então, é por isso mesmo que eu sugeri como continuação disso a leitura deste texto de Bertrand Russell. Em seguida, aqui eu vou tentar improvisar uma tradução aqui e vamos ler isso e comentar. Se vocês quiserem, vamos fazer um intervalinho e vocês tentam ler pelo menos 3 páginas desse texto antes de que eu faça a tradução. Ou eu posso pedir para o Alessandro fazer a tradução. Tá bom? Então, 10 minutos de intervalo. Então vamos lá. Antes de pegar o texto do Bertrand Russell, eu deveria responder algumas perguntas aqui que são muito pertinentes com relação a esta aula. Antes de tudo, eu queria informar aqui a Kay Lira que a pergunta dela é muito pessoal e eu não vejo como respondê-la aqui. Mas eu tenho o seu número de telefone, que está aí no fichário do seminário, e eu devo, então, ligar para você nos próximos dias. Aqui, a pergunta mais pertinente a esta aula. Aqui, Mara Signorelli pergunta... Se a filosofia visa criar símbolos que possibilitem a intelecção da realidade, a diferença entre esta e a arte seria somente a forma final em que se manifestam? A filosofia se concretiza na forma da lógica e a arte na forma da estética, sendo que, inevitavelmente, uma está na outra em maior ou menor proporção? O impulso originário seria o mesmo? Eu tenho uma apostila minha sobre isso, que se chama Poesia e Filosofia. Eu acho que ali está mais ou menos a explicação, mas não desde esse ponto de vista. A diferença é o seguinte, qualquer obra de arte, ela visa a fixar da maneira mais imediata possível uma determinada impressão ou um conjunto de impressões que sejam acessíveis à experiência direta. Ao passo que a filosofia lida com um horizonte de experiência muito mais amplo, praticamente como uma cultura inteira. Isso também significa o seguinte, que uma obra de arte ela tem que ser encerrada, ela tem que ter um ponto final. E ela tem que ter, vamos dizer, uma forma determinada e reconhecível. Ao passo que a investigação filosófica se destina a prosseguir até o último dia da vida do filósofo e provavelmente permanecer interminada para sempre. Então, isso cria, evidentemente, diferenças irredutíveis de uma para outra. Quer dizer, quando você fala em linguagem simbólica na arte é uma coisa e na filosofia é outra, completamente diferente. Na verdade, a filosofia, ela é uma contínua reelaboração de símbolos, ao passo que a arte é exatamente a fixação de certos símbolos, né? Então, a compreensão, vamos dizer que o sujeito que diante de uma obra de arte, uma peça de teatro, um quadro, uma música, ele aprofunda a interpretação daquilo, ele não está fazendo necessariamente uma obra de arte, ele está meditando a respeito da obra de arte. Mas, em filosofia, você meditar sobre o sentido simbólico de uma filosofia anterior é filosofia, né? Então, vamos dizer que a arte produz símbolos intencionalmente. A ideia é essa, é chegar a formas que possam ser reconhecidas como símbolos. E ao passo que a filosofia é uma contínua reelaboração e aprofundamento dos símbolos com o objetivo de torná-lo maximamente inteligíveis nas condições culturais em que o filósofo está vivendo, que certamente não são as mesmas dos filósofos anteriores. Agora, é claro que toda atividade cognitiva humana se constitui de símbolos, né? Nós, o homem é um animal simbólico por natureza, tá certo? Nós, vamos dizer, a posse intelectual integral da realidade é uma coisa impossível. Mas, como dizia Giambattista Vico, nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós próprios fizemos. Como nós mesmos não fizemos o universo, então o nosso conhecimento dele será sempre analógico. A ligação de parte e tudo é sempre analógica, né? Alexandre Miller Ribeiro pergunta: minha mulher está assistindo a aula comigo e pediu para enviar uma pergunta. Considerando a tese de Kant, não de um ponto subjetivo, mas como intuições e conceitos de todo e qualquer ser humano, mesmo em experiência de quase morte, a compreensão do que foi experimentado se dá conforme intuições e categorias a priori, haveria modo de não pensar essa filosofia como fechada à perspectiva de compreensão da realidade? Haveria um truque. O truque é tomar toda a filosofia de Kant como se não fosse uma descrição da realidade, mas como se fosse uma técnica ascética. Quer dizer, Kant não está dizendo como as coisas são, mas apenas o que você deveria pensar para você poder chegar à compreensão de certas coisas. Eu não sei se essa abordagem é legítima, mas alguns fiéis de Kant chegaram a defendê-la. Nesse sentido, a filosofia de Kant se torna perfeitamente inofensiva. Um dos que advogam esta leitura de Kant é o filósofo russo Nikolai Berdyaev. Ele tem uma grande admiração por Kant, mas isso não quer dizer que ele aceite a filosofia de Kant como expressão da realidade. Ela deixa de ser uma doutrina e passa a ser um método. É assim mais ou menos como podemos dizer que o budismo está para as outras religiões. O budismo não é uma teologia, ele é um método ascético. Então, as suas afirmações não valem como descrições, mas valem como sugestões de experiências interiores a ser feitas. Então, por este viés, nós daríamos a filosofia de Kant uma interpretação aberta. Mas note bem que isto não parece corresponder à intenção de Kant. Isso é que, quer dizer, eu acho que Berdyaev acrescenta alguma coisa à filosofia de Kant. Ele a modifica para os seus próprios fins. Fabiano Rolim pergunta: em aulas passadas, ao tratar da imortalidade da alma, o senhor refletiu sobre a unidade que permanece em nós desde que nascemos, o eu substancial, ainda que nossos pensamentos, memórias e emoções sejam descontínuos, sem falar nas células do nosso corpo que já foram inteiramente substituídas. Esta reflexão nos ajuda a perceber a alma imortal. Todavia percebemos certa unidade também nos animais. Quando olho para o meu cachorro de 2 anos de idade, sei que é o mesmo cachorro que vi quando filhote, ainda que todas as células do seu corpo tenham sido substituídas, suas sensações sejam descontínuas. Que unidade é essa que vejo no cachorro? Não me parece fazer sentido falar em um eu substancial no mesmo. Seria eu a atribuir essa unidade ao animal, já que, por certo, o mesmo não é provido de consciência e de alma imortal? Seria apenas um ele substancial? Precisamente. Quer dizer, quando eu estou falando de eu substancial, é um eu para si. Quer dizer, é alguém que fala consigo e que tem consciência da sua própria história e pode sempre ter a consciência da sua própria continuidade e não apenas ser percebido como contínuo e como unitário desde fora. Então, essa espécie de diálogo que você tem consigo mesmo começou quando você era muito novo e ela prossegue até hoje. Quer dizer, você tem consciência da complexidade do seu próprio esforço de se afirmar como sujeito de suas ações, quando existem tantos fatores que estão continuamente corroendo ou dissolvendo esta unidade, mas ela jamais cede completamente. Né? Então, se você pegar o conjunto dessa sua história interior e ver que tem um fio de continuidade ao longo de toda ela, você vê que você sempre esteve presente a você mesmo, tá certo? E isso exatamente, se você tomar este eu que se esta continuidade ao longo do tempo e transpuser isso para o plano de eternidade, ou seja, do plano de simultaneidade, aí você entendeu o que é o seu eu substancial. O seu eu substancial é a unidade da sua história considerada no plano da eternidade. Então, é claro que isso aí não se aplica, vamos dizer, a nenhum animal que tenha este para si, nenhum animal que não possa contar a sua própria história. Então, você vê que é uma experiência comum da vida que a unidade da sua própria história só vai aparecendo retroativamente. Depois de uma longa experiência acumulada, você percebe certas constantes, você percebe a razão das coisas acontecerem, tá certo? E você, de fato, assume a sua própria história como sua. No momento em que você toma uma decisão, por exemplo, você está projetando no futuro aquilo que você pretende ser. Esta pretensão, este plano, faz parte, evidentemente, do eu substancial, mas não o reflete perfeitamente, porque ali você sabe somente o que você quer fazer e não o que você fará realmente, e muito menos qual será, vamos dizer, o resultado, a forma final. Lembre do verso do Mallarmé: é somente quando essa história terrestre está encerrada, ela não pode mudar mais de jeito nenhum. Aí você entende a forma do eu substancial. Quer dizer que é a curva inteira de uma história projetada na eternidade como forma fixa. Pergunta enorme do Bruno Magalhães sobre a personalização das lembranças. Eu vou ter que pensar isso aqui, condensar a pergunta e responder na próxima aula. Vamos então ao texto do Bertrand Russell. O Alessandro disse que já leu o texto aqui, pode então nos traduzir. Eu vou interromper a leitura. É melhor você sentar aqui do lado, porque daí você fala desde a mesma direção que eu estou. E põe um banquinho. Então, esse é do livro O Impacto da Ciência na Sociedade. Existe, inclusive, uma edição brasileira deste livro, né? Publicado pela Companhia Editora Nacional muitos anos atrás, mas acho que em sebo ainda se encontra. Vamos lá. Capítulo 1, Ciência e Tradição. O homem existe em torno de 1 milhão de anos. Ele possui escrito há cerca de 6 mil anos, a agricultura um pouco mais, mas talvez não muito mais, por não muito mais tempo. A ciência, como um fator dominante em determinar as crenças de homens educados, existe há cerca de 300 anos. Como uma fonte de técnica econômica há cerca de 150 anos. Nesse breve período, a ciência provou-se uma força revolucionária incrivelmente poderosa. Quando nós consideramos quão recentemente ela ascendeu ao poder, nós nos achamos forçados a acreditar que nós estamos presentes ao começo mesmo do seu trabalho de transformação da vida humana. Quais serão seus efeitos futuros? É um problema de conjectura, aberto a conjectura. Mas, possivelmente, um estudo dos seus efeitos até o presente momento pode tornar essa conjecturação um pouco menos arriscada. Os efeitos da ciência são de vários e de tipos muito diferentes. Há efeitos intelectuais diretos, por exemplo, a dissipação ou o banimento de muitas crenças tradicionais, e a adoção de outras crenças sugeridas pelo sucesso do método científico. Também há efeitos da técnica na indústria e na guerra. Não, em seguida, desculpe. Em seguida, há efeitos na técnica. Efeitos na técnica da indústria e da guerra. Em seguida, principalmente como uma consequência das novas técnicas, há mudanças profundas na organização social que estão gradualmente trazendo ou produzindo mudanças políticas correspondentes. Finalmente, como um resultado do novo controle sobre o ambiente que o conhecimento científico conferiu, uma nova filosofia está crescendo, se desenvolvendo. Uma nova filosofia está crescendo, se desenvolvendo, que envolve uma concepção alterada do lugar do homem no universo. Eu vou tratar sucessivamente desses aspectos dos efeitos da ciência na vida humana. Primeiro eu vou recontar, o seu efeito intelectual, como um solvente, um dissolvente de crenças tradicionais sem fundamento, tais como a bruxaria. Em seguida, eu vou considerar a técnica científica, especialmente a partir da Revolução Industrial. Finalmente, eu vou apresentar a filosofia que está sendo sugerida, ou que é sugerida, pelos triunfos da ciência. E vou argumentar, vou advogar que esta filosofia, se não for parada, se não for restringida, pode inspirar uma forma de ignorância a partir da qual consequências desastrosas podem resultar, podem vir a acontecer. O estudo da antropologia nos tornou vividamente conscientes da massa de crenças infundadas que influenciam as vidas de seres humanos não civilizados. A doença é atribuída à feitiçaria. A falha na colheita, a falta de colheita para deuses raivosos ou demônios malignos. O sacrifício humano, pensa-se que o sacrifício humano promove a vitória na guerra e a fertilidade do solo. Eclipses e cometas acredita-se que eclipses e cometas presagiam desastre. A vida do selvagem é confinada por tabus. E as consequências de infringir um tabu, e pensa-se que as consequências de infringir um tabu são terríveis. Algumas partes dessa perspectiva primitiva feneceram ou morreram cedo nas regiões nas quais a civilização começou. Há traços de sacrifício humano no Velho Testamento. Por exemplo, nas histórias de Jefta, da filha de Jefta e de Abraão, e da história de Abraão e Isaac. Mas já no tempo dos judeus, mas acerca do tempo em que os judeus se tornaram completamente, completamente históricos, eles abandonaram a prática. Os gregos abandonaram-na há cerca do sétimo século antes de Cristo. Mas os cartaginenses ainda a praticavam durante as guerras púnicas. A decadência do sacrifício humano nos países mediterrâneos não é atribuível à ciência, mas presumivelmente a sentimentos humanitários. Em outros aspectos, porém, a ciência tem sido o principal agente, a principal causa em banir ou dissipar superstições primitivas. Os eclipses foram os primeiros fenômenos naturais a escapar do campo da superstição e entrar no campo da ciência. Os babilônios eram capazes de predizê-los. Embora no que toca os eclipses solares, as predições deles não eram sempre corretas ou acuradas. No entanto, os sacerdotes mantinham secreto esse tipo de conhecimento e usavam-no como um meio de aumentar o seu domínio, o seu poder sobre a população. Então, vamos parar por aí. Obrigadão. Evidentemente, há duas maneiras de ler esse texto. Você pode lê-lo como, vamos dizer, uma amostra da filosofia do próprio Bertrand Russell, se você está interessado em filosofia do Bertrand Russell. Você vai ver que um dos elementos dessa filosofia é a confiança no método científico como um meio de resolver questões filosóficas tradicionais e um meio de reorientar a cultura em geral, né, e introduzir na convivência humana elementos de maior ordem, racionalidade, etc., etc. Também podemos ler de outra maneira, que é perguntar se ele está dizendo a verdade. É claro que se estudamos a filosofia, primeiro estudamos a filosofia inteira de um sujeito e depois vamos verificar se ela diz a verdade, isso será extremamente difícil. Quer dizer, a verificação tem que ser feita praticamente linha por linha. Essas duas leituras frequentemente estão numa tensão, porque, por um lado, você quer compreender a intenção do sujeito, quer compreender o que ele está querendo dizer, sem você interferir no raciocínio dele. Por outro lado, quando há afirmações ali que não batem com a sua experiência, você fica numa situação de desconforto mental. Então, uma boa leitura de obras filosóficas terá que levar em conta esta tensão. E um bom critério para você selecionar as suas leituras filosóficas é, vamos dizer, que as obras verdadeiramente grandes da sua filosofia reduzem esta tensão ao mínimo indispensável. Quer dizer, para você compreender a filosofia do indivíduo, você não vai ser obrigado a engolir muitos erros ou muitas inverdades, para, no fim, você compreender a intenção geral, né, com a qual o indivíduo disse isto ou aquilo. Né. Esta semana eu recebi uma carta de um indivíduo que tinha estudado a filosofia de Emmanuel Mounier durante muitos anos e produziu na USP uma tese de 804 páginas sobre Emmanuel Mounier. Né? Eu, mais de 40 anos atrás, eu li dois livros de Emmanuel Mounier, mais uns textinhos pequenos, e eu perdi todo o interesse para a filosofia de Emmanuel Mounier no instante em que eu topei com esta frase: a tarefa do padre católico é colaborar para a construção do mundo socialista. Bom, o que a gente pode dizer dentro disso? A gente responde isso com uma palavra: não, não é isso. Então, claro, podemos passar o resto da vida averiguando, todo o trabalho intelectual que Emmanuel Mounier teve para chegar a essa conclusão. Só que eu digo o seguinte, isso não interessa. Se a conclusão é demasiado imbecil, então, vamos dizer, a parafernália intelectual que o indivíduo tenha mobilizado para chegar a essa conclusão perde todo o interesse, a não ser histórico. Né? Afinal de contas, Emmanuel Mounier é um cara que teve influência na França, teve um monte de discípulos e a influência dele foi decisiva no Concílio Vaticano II. Né? Influência dos discípulos dele, né? Discípulos seguidores e amigos, entre os quais Jacques Maritain, foi importante para o Concílio Vaticano II. Então, historicamente, tem uma importância, mas intelectualmente você não vai ganhar nada com aquilo. Né? Inclusive, na hora que eu estava lendo a Carta do Cidadão, eu disse, puxa, ele passou anos estudando um filósofo pequeniníssimo, né? E escreveu 804 páginas. Eu passei vários anos estudando uma obra do filósofo, que era Aristóteles, e condensei minhas conclusões em 120 páginas. Então, essa é uma diferença irredutível. Né? Eu não posso discutir com o sujeito que escreveu 804 páginas sobre Emmanuel Mounier, porque daí eu teria que, primeiro, continuar lendo o Emmanuel Mounier, segundo, ler as 804 páginas, e você diz, olha, isso não vai valer a pena, não vai levar a nada, a não ser que você esteja muito interessado na história da França daquele período, que não é o meu caso. Filosoficamente, isso é irrelevante. Então, vamos dizer, esse é um critério que eu tenho. Quer dizer, se... Toda filosofia, em princípio, ela tem um esforço de unidade. Eu mesmo defini a filosofia como busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Então, há um esforço de unificação, de ordem, etc, etc. Esforço que jamais se completa, tá certo? Mas também que jamais cessa. Ele tem que estar presente em cada linha do que o sujeito está dizendo. Então, uma coisa é você buscar a unidade do pensamento do cara, tá certo? E para isso você tem que ler a obra inteira, ou quase inteira, né? Mas, por outro lado, você não vai poder se afastar muito da realidade tal como você a conhece, porque cada vez que o camarada disser uma coisa que contraria de cara o que você está dizendo, você vai acumulando um desconforto e dizer, bom, então esse quanto de desconforto eu consigo aguentar até terminar de ler a obra inteira do cara? Quando você passou de 20 páginas, está exigindo isso de você, fala, pô, tá de sacanagem, pô. Então, encosta isso e não me interessa mais por esse filósofo, porque, no mínimo, ele está me criando problema. Tá certo? Em vez de esclarecer a minha inteligência, ele está acumulando obscuridades e problemas sem solução. Está fazendo um monte de pegadinhas. Tá certo? Um tempo atrás, eu observei que existem duas maneiras de você embrulhar a plateia. A primeira é você fazer um edifício inteiro de razões, argumentos, etc. Isso é tudo verdadeiro, tudo, né? Só que com uma premissa falsa escondida ali no meio. A outra é você mentir em todas as linhas, de maneira que é, para conferir aquilo seria preciso tanta atenção que não vale a pena. Então você vai passando por cima, você vai engolindo as coisas erradas até o ponto que você fica intoxicado. Então, eu chamo esses dois métodos, a camuflagem e a intoxicação. Né? O Bertrand Russell vai, obviamente, pela intoxicação. Isso quer dizer que em 3 ou 4 páginas tem tanto erro e tanto problema, problemas que ele passa por cima fingindo que não percebeu. E fazendo afirmações peremptórias onde no máximo caberia um ponto de interrogação. E você, se você continuar aceitando aquilo, você já está intoxicado. No fim de 3 páginas, você já está intoxicado. Ele diz que a ciência desempenha um papel de mudança revolucionária da sociedade. Tá certo? E que, ao mesmo tempo, dos elementos fundamentais dessa mudança consiste em você dissipar, né, crenças absurdas ou errôneas de ordem tradicional, as quais então a ciência substitui a sua versão dos acontecimentos, né? Por outro lado, veja aqui, logo no começo ele admite que está se formando uma nova filosofia científica e que essa filosofia, se não for desafiada, ela pode levar a uma forma de unwisdom, que é uma espécie de antissabedoria, com consequências desastrosas. Quer dizer, ele vai advertir também contra os perigos do pensamento científico, mais adiante. Porém, do meu modo de ver, o primeiro perigo do pensamento científico é justamente o de você acreditar na história da ciência tal como ela está contando, a história da ciência dentro do contexto cultural e social, como se fossem favas contadas, como se fosse uma coisa que não implica problema nenhum e está tudo claro, tudo está compreendido. As pessoas acreditam realmente e compreendem isso. Ora, havia superstições, havia crenças mágicas, etc, etc. Veio a ciência e dissipou tudo isso e nos substituiu por um conjunto de crenças mais razoáveis, fundamentadas, etc, etc. Portanto, houve um trabalho de esclarecimento, passagem das trevas para, né, a claridade. Né? Então, ele diz aqui, o estudo da antropologia tornou-nos vividamente conscientes da massa de crenças infundadas que influenciam as vidas dos seres humanos não civilizados. A doença atribuída à feitiçaria, o fracasso nas colheitas a deuses raivosos ou demônios malignos. Dona, você conhece algum estudo científico, que tenha sido feito para provar que a feitiçaria não funciona? Resposta, nunca nenhum. Isso nunca foi testado. Então você não pode dizer que a ciência impugnou algo que ela não estudou. O que a ciência faz é simplesmente substituir uma certa visão de conjunto, uma certa cosmovisão, por outra. Mas não testar uma contra a outra. Então, ao contrário, todas as vezes que se tentou estudar alguma coisa sobre isso aí, sobre esses fenômenos mágicos, de feitiçaria, etc, etc, a conclusão foi que alguma coisa aí tem. Esses fenômenos não são inexistentes. O que você não tem é uma explicação científica para eles. Porém, entre uma coisa ser fato e uma coisa ter uma explicação científica, a diferença é imensurável. Curiosamente, um dos hábitos que a preeminência da cultura científica no meio social moderno acarreta é as pessoas começarem a rejeitar fatos porque eles não têm explicação científica. Quando a ciência, vamos dizer, a produção científica e a importância social da ciência alcançou um certo volume, alcançou uma certa massa crítica, ela passa a se tornar referência, como autoridade capaz de separar o verdadeiro do falso. Então, quando se alega um fato e não há uma explicação científica para esse fato, pressupõe-se então que o fato não deve ser fato, deve ser mentiroso, porque senão teria uma explicação científica. Ora, este modo de raciocínio é inteiramente absurdo, porque ele parte do princípio de que todos os fatos já têm uma explicação científica, de que não há fatos desconhecidos ou não há fatos não explicados. Na verdade, a admissão do fato é preliminar à sua explicação científica. Não se pode buscar uma explicação científica para um fato cuja existência não se reconhece. Então, quer dizer, admitir os fatos é o pressuposto da ciência. Então, portanto, não cabe à ciência, né, expulsar um fato porque ela não tem uma explicação para lhe oferecer. Então, isto é uma crença totalmente irracional e que está totalmente disseminada na nossa sociedade. Quantas vezes, né, você, em debates públicos, você não vê a pessoa que conta um fato, a pessoa diz, não, isso não pode ser porque não tem explicação científica. Quer dizer, está invertendo a prioridade, né? Está colocando a explicação acima do fato. Então, esse é um dos elementos mais permanentes, tá certo? Que compõe perante a multidão, inclusive a multidão letrada, a autoridade da ciência. Quer dizer, a capacidade de impugnar um fato porque não tem explicação para ele. Ora, vejam no caso aqui, por exemplo, os eclipses eram entendidos em civilizações antigas como prenúncios de certos fatos humanos. E, portanto, você prevendo eclipse, você poderia prever aqueles fatos. Então, daí depois veio a ciência moderna e mostrou o mecanismo astronômico de como se dão os eclipses. Quer dizer, não é que veio um demônio e comeu a Lua. É a sombra da Terra que se projeta ali, porque o Sol está atrás, a sombra da Terra bate na Lua e faz a Lua desaparecer. A hora que você teve essa descrição astronômica, considera-se que as previsões de acontecimentos terrestres feitas a partir do eclipse estão automaticamente impugnadas. Porém, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, como é que a descrição astronômica de um fato celeste pode impugnar a conjeturação de seus efeitos terrestres? Isto é um perfeito non sequitur. Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, porque você sabe medir e descrever exatamente, né, a posição dos planetas, né, fica provado que eles não têm nenhum efeito sobre a Terra. Isso é uma das coisas mais absurdas de todos os tempos. Isso é estúpido. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, da conjeturação de causas e efeitos, ou seja, o eclipse poderia desencadear um efeito terrestre XY, como entendiam, né, os primitivos, passa-se a olhar a coisa de uma outra maneira, que é astronômica. Então, quer dizer, o encanto da descrição astronômica se substitui à conjeturação de causas e efeitos. Né? Ou seja, você se desinteressa de saber se existem os efeitos. E você passa, vamos dizer, a ocupar a sua inteligência numa outra coisa, que é o estudo da mecânica celeste em si mesma. Ou seja, você mudou de assunto. Mas quem diz que quando você mudou de assunto, você impugnou alguma tese anterior? Então, esse deslocamento, vamos dizer, do eixo da atenção, tomado como impugnação lógico-científica de alguma crença, é em si mesmo uma crendice. Entendeu? E uma das crendices fundamentais, vamos dizer, da cultura contemporânea. Então, Bertrand Russell diz que mais adiante ele vai advertir contra uma filosofia científica que, se não for desafiada, pode inspirar uma forma de antissabedoria ou de ignorância da qual podem resultar consequências desastrosas. E imediatamente ele passa a praticar esta forma de antissabedoria nas duas páginas seguintes. Só que, se você está lendo apenas para conhecer a filosofia do Bertrand Russell, você deixa ele continuar falando e não se interessa em checar as afirmativas com aquilo que você sabe. Normalmente, deveria ser possível ler um livro de filosofia sem você colocar em dúvida, sem você contestar nada. Tá certo? Mas tem certas filosofias que nos impedem de fazer isso. Porque elas exigem de nós, a cada página, novos e novos atos de fé. Em coisas que você sabe que não são verdadeiras. Ou que pelo menos deveria saber que não são verdadeiras, né? Outra coisa, algumas partes da visão primitiva desapareceram cedo nas regiões em que a civilização começou. Há traços de sacrifícios humanos no Velho Testamento, etc, etc, etc. Os sacrifícios humanos desapareceram? Você pega os registros policiais dos Estados Unidos, né? E ver a quantidade imensa de sacrifícios humanos que se fazem em rituais satânicos hoje. Em pleno florescimento da civilização. Alguém fez um estudo quantitativo para ver se isso aumentou ou diminuiu? Não, não fez. Eu sei que, vamos dizer, em São Paulo eu tive a ocasião de ter um contato com um investigador policial que tinha consagrado a sua vida ao estudo desses fenômenos. Né? E ele me disse que aquele negócio estava tão disseminado que eu saí dali aterrorizado. Quer dizer, o número de casos que ele foi mencionando, eu falei, pô, mas peraí, sacrifício humano não é moda. Né? Veja, nos Estados Unidos você entra em qualquer supermercado, você entra no Walmart e você tem um quadro de crianças desaparecidas. Algumas desapareceram há 20, 30 anos, nunca mais foram vistas. Né? E eu me lembro deste investigador ter me mostrado centenas de fotos de crianças mutiladas em rituais sacrificiais. É? Então, não se pode dizer que o avanço da ciência, o progresso da ciência, eliminou esses rituais. Também não se pode dizer que a persistência desses sacrifícios humanos seja um sinal de atraso, tá certo? Ou um resíduo de crenças anteriores. Por quê? Porque as pessoas que estão praticando isso não são índios, não são pessoas que conservam a sua cultura primitiva. Né? Então, seria preciso provar, quer dizer, se o sujeito está fazendo sacrifício humano é porque ele é um inca ou um asteca sobrevivente. Não são essas pessoas, são pessoas comuns, são cidadãos americanos como quaisquer outros. Então, sem um estudo quantitativo disso, não se pode dizer que houve essa modificação. Sem contar, vamos dizer, outras formas de sacrifício humano, que não são apresentadas com linguagem de ritual, mas onde o raciocínio ritualístico e mágico está subentendido. Quer dizer, quem meteu na cabeça de Adolf Hitler que ele matar milhões de judeus ia ser bom para a Alemanha? Você pode estudar sobre todos os aspectos que você queira, né? Você não encontra uma relação de causa e efeito. Né? Então, os judeus estavam tomando dinheiro da Alemanha? Como? Se eles gastavam na Alemanha mesmo, né? Se dissesse que existia um Estado fora, eles estavam tirando dinheiro da Alemanha, botando para lá. Sim, mas eles não faziam isso. Né? Então, como aquela comunidade, que era tão ativa economicamente, podia ser lesiva aos interesses da economia nacional? Falaram, não tem nenhuma relação de causa e efeito. E, no entanto, milhões de pessoas acreditaram nisso. Como foi que, na Rússia, o pessoal pôde acreditar que a liquidação dos kulaks favoreceria a agricultura? Os kulaks eram pequenos proprietários agrícolas, hoje seriam membros do MST, né? Que estavam, assim, que a única diferença deles é que eles tinham a sua própria propriedade, às vezes tinham uma vaca. Se você tinha uma vaca, você já era um kulak. E os kulaks foram declarados inimigos do Estado Soviético. Então começaram a matar kulak um atrás do outro. Em caso de dúvida, como é que você fazia para saber se devia matar o camarada ou não? Olhava se ele tinha um ícone na parede. Tem lá um ícone de São Sérgio. Mata porque é inimigo. Como é possível? Qual é o elo de causa e efeito entre você matar os kulaks e melhorar o estado da agricultura soviética? Falaram, não tem relação de causa e efeito nenhum. E, no entanto, milhões de pessoas acreditaram nisso porque se acreditavam fundados numa explicação científica da sociedade, que era o marxismo. Ora, hoje em dia, para justificar, né, o aborto em massa, né, toda hora aparece o argumento. Não, e esses milhares de mulheres que estão morrendo de infecções por causa de abortos ilegais? São milhares de pessoas que acreditam nisso. Toda hora repetem isso. Quando você vai ver na estatística do SUS, morre de 8 a 10 mulheres por ano. Então, quer dizer, os camaradas acham que é bom matar milhões de bebês para salvar 8 ou 10 mulheres que se expuseram a esse risco por vontade própria. O que é isso aí? Pensamento mágico, evidentemente. Então, o sacrifício humano continua presente e talvez numa escala muito maior do que em qualquer sociedade primitiva. Vocês conhecem alguma sociedade primitiva que matou 70 milhões de pessoas, como na China? Não tem exemplo. Então, isso quer dizer que a visão que esse indivíduo está tendo da história da sociedade é uma visão mítica, destinada a enaltecer a glória da ciência e não a contar as coisas como realmente foram. Só que ele vai dando exemplo atrás de exemplo, e se você não se lembra de conferir cada um, você leu três páginas, você aceitou tudo isto. Porque não está dito de uma forma, vamos dizer, ostensivamente absurda, nem radical, nem nada, de uma maneira que parece equilibrada. Agora, se vamos dizer, rebatemos isto aqui contra os fatos e, sobretudo, vamos pesquisar os fatos perguntando, será que é assim mesmo? Opa! Então você vê que em três páginas o indivíduo se fez engolir mas tantas mentiras e tantos erros, né, que você já está intoxicado. Ora, pergunto eu, qualquer que seja a filosofia de Bertrand Russell, isso justifica que o indivíduo faça afirmações de fato, afirmações factuais que são falsas? Existe alguma filosofia, alguma técnica, alguma lógica que possa justificar que se possa fazer uma boa filosofia partindo de afirmações factuais falsas? Não, não tem nenhuma. E, no entanto, isso aqui é uma série de conferências feita por um público altamente letrado. Então, nesse público letrado, talvez não houvesse uma única pessoa que soubesse que ainda existem rituais de sacrifício humano em grande quantidade. Na Europa, nos Estados Unidos, nas nações mais esclarecidas. Simplesmente não se interessaram por isso. Por quê? Porque isso não faz parte da atmosfera cultural criada pela ciência. Então, essa atmosfera cultural cria os seus próprios otários, né? Quer dizer, você está convencido que as coisas são assim, então você não vai olhar para aquilo que não confere com isso. Então, vira um raciocínio circular, né? Por exemplo, outro dia eu disse que os efeitos malignos das ciências modernas transcendem, no seu impacto social, transcendem infinitamente os efeitos benéficos, né? Olha, até o Júlio Severo ficou espantado com isso. Disse, como? Por que eu não sabia disso? Como é que é esse negócio? Eu disse, mas é só você fazer as contas, né? Você faz as contas, por exemplo, de toda a tecnologia militar, né? Aviação militar, armas biológicas, armas químicas, etc., etc. Faça as contas, vamos dizer, das técnicas de organização burocrática e controle social que foram desenvolvidas, não só pelas ditaduras, mas até para limitar a liberdade dentro das democracias. Tudo isso é feito pela ciência, né? E você não recebe um benefício da ciência senão através desta grade, desse sistema de poder que hoje torna qualquer governante, aumentou a distância entre governante e governado ao ponto de que o governante virou um deus, né? Por exemplo, nós estamos aqui dando esta aula, o sujeito pode, a 200 metros de distância, ele grava tudo que nós estamos falando aqui, né? Então, a vulnerabilidade do governado aumentou a tal ponto que ele não consegue saber o que os governos estão fazendo. Se você ver o crescimento do serviço secreto no século XX, é uma coisa monstruosa. E foi tudo isso, foi de repente, foi muito rápido. As áreas sigilosas aumentaram de tal modo que ninguém pode ter certeza de algum diagnóstico quantitativo que ele está fazendo sobre a sociedade. Então, isto tudo, quem criou? Foi a ciência. Agora, o que eu achei mais bonito é o seguinte. Diz, como resultado do novo controle adquirido sobre o ambiente, como resultado do novo controle sobre o ambiente fornecido pelo conhecimento científico, patati, patata, controle sobre o ambiente? Mas, segundo eles mesmos, não foi a tecnologia, a ciência que criaram a crise ecológica? Houve alguma crise ecológica nas civilizações primitivas? Quer dizer, como você pode falar de um controle maior, quando justamente o próprio progresso da tecnologia e a exploração científica do ambiente geraram algo que eles mesmos chamam de catástrofe ecológica? E contra a qual o que eles propõem? Maior controle. Ora, foi através do controle que se gerou o descontrole. E o maior controle não está garantido de maneira alguma que consiga controlar o que quer que seja. Não há controle sobre o ambiente. Ainda hoje, com quanto tempo de antecedência você consegue prever um furacão? Com certeza. Exatamente, só na hora que ele está se formando. Então, qual é o controle? Agora, o que certamente existe não é o controle... Veja, a expressão controle sobre a matéria, o controle sobre a natureza, o controle sobre o ambiente, tudo isso são figuras de linguagem. O que aumentou formidavelmente foi o controle de uns seres humanos por outros seres humanos. Onde um ser humano tem todos os dados à mão e todos os meios de ação, e o outro não pode saber o que está acontecendo, porque são dados sigilosos, né? E ele não sabe de onde vêm as ordens e por que ele tem que obedecê-las. Isto é o quê? Resultado da ciência. Isso não é o mau emprego da ciência, isso não é o cientificismo. Não, isso é a própria ciência. Então você vai dizer, olha, pega aí os benefícios, antibióticos, etc, etc. Bom, eu sei que nos Estados Unidos morre anualmente 1 milhão de pessoas de erros médicos. Isso é o dobro do que morre de câncer. Se você somar a morte, né, por câncer, doenças cardíacas, etc., isso não dá para competir com medicina. Dizem também, a ciência médica favoreceu de tal modo, facilitou de tal modo a vida humana que a população terrestre começou a se multiplicar formidavelmente. Você lê no livro do Ivan Illich, Nêmesis da Medicina, isso aí já 40 anos atrás, ele mostrava que a população terrestre tinha crescido nas áreas onde não havia assistência médica. E que, ao contrário, quanto melhor a assistência médica, mais diminuiu o número de nascimentos. Você vê a população da Europa decrescendo, e a Ásia explodindo, a Ásia e a África explodindo. O que a medicina tem a ver com isso? Nada. Então, não se trata aqui de polemizar contra a ciência moderna, longe de mim isso aí. Claro que a ciência moderna é necessária, não tem outro jeito senão ela, e vamos ter que ir para frente com ela. Não é o espírito aqui, não é polêmico, é apenas o mostrar, vamos dizer, que a ideia iluminista de um progresso das luzes e da razão, né, dissipando as trevas da ignorância e da superstição, é ela própria uma superstição. É possível o conhecimento racional da sociedade? Sim. Mas não a partir deste tipo de figura de linguagem. Se você quer realmente um conhecimento objetivo, você vai ter que aceitar as contradições. E ver que na história não existe nenhuma sequência linear. Nunca existe. Por exemplo, todo aumento do conhecimento vem junto com o aumento da ignorância. Por quê? A linguagem que você superou, entre aspas, você já não compreende mais depois de algum tempo. Se perdem conhecimentos. Junto com aqueles que se adquirem, se perdem outros. E eles podem, às vezes, ser recuperados muito tempo depois, mas os efeitos históricos da perda permanecem. Então, na próxima aula nós vamos continuar comentando esse texto e talvez alguns outros, porque, vamos dizer, é muito importante que, quando nós falamos em ciência, nós tenhamos em vista o ideal de ciência. E esse ideal é meramente abstrato e nunca foi realizado, que seria o do conhecimento fundamentado, conhecimento, como diz o grego, apodíctico. Esse é o ideal da ciência. Ideal não é realizável, mas nós tendemos a ele como numa assíntota, a curva que parece que vai chegar, mas quando vai chegando, curva um pouco mais. Nós temos que nos orientar por este ideal e não pela autoridade científica historicamente existente. Jamais. Porque isso aí, evidentemente, é usurpação. Você vê que em todo o discurso dos apologistas da ciência, sempre existe esta confusão, às vezes premeditada e às vezes inconsciente, entre o ideal de ciência e a classe científica efetivamente existente. Eles não distinguem as duas coisas. Agora, distinguir é a base para que a ciência tenha o direito de se chamar ciência. Aliás, eu até acho que a consagração, vamos dizer, desse grupo de métodos convencionais usados em pesquisa científica com o nome geral de ciência, é evidentemente uma usurpação. Por exemplo, nós não podemos esquecer que A primeira disciplina que se estruturou como um discurso racional do começo ao fim foi a teologia católica. Se não tivessem feito isto, os modernos sistemas dedutivos não teriam podido aparecer jamais. Então, quer dizer que a teologia é uma etapa fundamental da constituição das ciências. Agora, quando essas aparecem como sendo antagônicas à teologia, então o sujeito está falsificando a história, evidentemente. Então, vamos dizer, ó, por hoje é só, na semana que vem tem mais sobre esse mesmo assunto. Tinha um momento. Ah, eu queria dar alguns avisos para os alunos que estão trabalhando com transcrições e correções de texto de aula, né? Copia descar no texto de aula. Então, em primeiro lugar, não tentem reestruturar o texto segundo uma ordem lógica. Simplesmente documentem o que foi dito e se atenham, vamos dizer, à correção de frases. Quer dizer, é mais a microcorreção do que a macrocorreção. Porque reestruturar isso seria trabalho para muitos anos. Às vezes, essa reestruturação eu mesmo não sou capaz de fazer, porque a coisa às vezes foi lecionada de uma maneira fragmentária e não dá para passar disso. Então, não se preocupe. Por exemplo, se você está trabalhando, vamos dizer, o curso que foi dado aqui, paralaxe cognitiva, né? Não é preciso remanejar o texto inteiro para dar uma ordem lógica. Documentem o curso como foi e se atenham à correção da própria redação, dos detalhes de redação, né? Eliminando, vamos dizer, preenchendo hiatos, cortando rodeios desnecessários, etc., etc. Ou seja, o trabalho a ser feito é mais simples do que algumas pessoas estavam imaginando. Quer dizer, eu não espero que peguem vários fragmentos, mais uma transcrição de aula e mais um artigo jornal que componham um livro com começo, meio e fim. Fala, mas eu não exijo isso nem de mim mesmo, como é que eu vou exigir dos meus alunos, né? Então, é a correção do frase por frase. É só isso que eu espero. O que mais? Ah, houve algumas alterações aí no curso de inglês da professora Margarita Noyes. E o primeiro é que, no começo, nós exigimos, e fui eu que sugeri o texto do Frank Leavis, pela sua extrema dificuldade, tá certo? E por ser, vamos dizer, aquilo é evidentemente uma obra-prima da língua inglesa, né? E, sobretudo, para despertar em vocês o senso da estranheza, né, do idioma estrangeiro. Todo mundo pensa que inglês é muito fácil, porque a gramática é simples. Digo, sim, a gramática é simples, mas a escrita não é. Mas que acho que o que aquele texto podia render, já rendeu. Então agora nós substituímos por um outro livro, que é o livro do Northrop Frye, o crítico canadense, que chama The Practical Imagination, que é uma coletânea de textos clássicos colocados em série para você perceber claramente, vamos dizer, a estrutura dos vários gêneros, vários estilos, etc., etc., e cada texto antecedido de explicações magistrais ou do Northrop Frye ou de algum dos associados dele. Então, este é um aviso que nós queríamos dar. Tem mais alguma coisa?